Portugal de Les a Les, programa de música portuguesa, música de todos os cantos do nosso país. Hoje vamos iniciar a seleção musical. Espero que gostem daquilo que preparei para vos apresentar. Vamos iniciar com os Cocktail e Naquele Fim de Verão. A missa não vai negar. olha na campanissa, que lindos olhos que tem. E é tão longe do céu à terra, como é da morte a vida. E é tão longe do céu à terra, como é da morte a vida. A Mariana campaniza, que lindos olhos que tem. Da meia légua às pias, à missa não vai ninguém. À missa não vai ninguém. E à missa já ninguém vai. A Mariana campanista, coitadinha não tem pai. Coitadinha não tem pai. Coitadinha mãe não tem. A Mariana campanissa, que lindos olhos que tem. Do meu coração, ó Deus, tem uma estrada seguida. Do meu coração, ó Deus, é uma estrada seguida. A Mariana a missa não vai ninguém. A missa não vai ninguém. A missa já ninguém vai. A Mariana campanissa, coitadinha não tem pai. Coitadinha não tem pai. Coitadinha mãe não tem. Que lindos olhos que tem. Aos sábados pelas 19 horas, José Pinheiro convida-o para a sua festa aqui na Onda Nacional. No tempo da gola alta, Festa do Zé. Sábados, 19:20, aqui na Onda Nacional. Meia dúzia, meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia, porque a dúzia é mais faracto. Onda Nacional, dia a dia, a sua melhor companhia. E eu compus-a. Mais uma vez, olá para todos, cá está o Narciso Gonçalves de novo para vos dizer os primeiros sons que por aqui passaram. Desta feita passaram duas canções, começamos com Cocktail, com aquele Fim de Verão, depois os Adiafa com Mariana Campanesa. Agora vamos dar início a um ciclo com quatro fados. Vamos começar por Teresa Tarouca, Meu Cantinho, depois Amália Rodrigues, Rodrigo e João Ferreira Rosa. E eu volto no fim destes quatro fados. Sem antes vos lembrar que passem pelo nosso blog, que está no seguinte endereço: radioondanacional.blogspot.com. Passem também pelo www.facebook.com/ondanacional. Vejam as publicações dos locutores da Onda Nacional. Thank you. quero partir rumo ao mar. Houve alma, toiros e fado. Não havia

Hora Mais, apresentação na Onda Nacional ao domingo pelas 18 horas. Uma hora de música mais mexida. Acompanha-nos na Onda Nacional. Pois é, meus amigos, com estas e com outras já lá vai quase meia hora desde que iniciámos este programa. Passaram por aqui então quatro fados, como vos tinha dito. Começámos por Teresa Tarouca com o meu Pecandim, depois Amália Rodrigues, Foi Deus, e Rodrigo com Domingo de Agosto, e por fim João Ferreira Rosa com Fragata. Agora vamos mudar de tipo de música, de estilo musical, de sons também, e vamos começar ou recomeçar com Jorge Ferreira e o seu Carro Preto. Sem antes vos querer dizer o... Sem antes para vos dizer que temos dois endereços de e-mail para que nos queiram escrever. Se for para mim, para me darem sugestões para o programa ou dizerem alguma coisa sobre o mesmo, façam-no para narciso.ondanacional@gmail.com. Se antes o quiserem fazer para a rádio, façam-no para radio.ondanacional@gmail.com. Vamos então ficar com Jorge Ferreira e o seu Carro Preto. tuas férias queres passar, um conselho te vou dar, vai visitar o Minho. A primeira coisa a fazer é comer uma sardinhada na Quinta do Santuinho. Visita o Bom Jesus em Braga, a Senhora do Salgueiro e o Jerez que é muito belo. Vila Nova de Cerveira e a Senhora da Agonia em Viana do Castelo. Ai, lindo Minho, minha paixão. Ai, lindo Minho, meu coração. Se fores ao Minho, a amizade está presente, vais ficar mais feliz ao falar com a sua gente. Ai, lindo Minho, minha paixão. Ai, lindo Minho, meu coração. Se fores ao Minho, coisas lindas tens para ver e terás muito carinho nas pedras onde fores ter. Praia da Ariosa, São Bento a porta aberta, há para lá terras tão belas. Quem for lá fica encantado, nas Taipas ou no Prado, Castelo do Neiva e Caldelas. Arcozelo e Vila Verde, Barqueiros e Barcelos, e Póvoa do Lanhoso. Em Ofir, que linda praia, esposem de mais Melgaço, Valença e Lindoso. Ai, lindo Minho, minha paixão. Ai, lindo Minho. Se fores ao Minho, a amizade está presente, vais ficar mais feliz ao falar com sua gente. Ai, lindo Minho, minha paixão. Ai, lindo Minho, meu coração. Se fores ao Minho, coisas lindas tens para ver e terás muito carinho nas terras onde fores ter. Valdez, a Vila Praia de Âncora e a Fafo que é tão bela. Vieira, Ponte de Lima, a Mares, Ponte da Barca, Vilar dos Mouros e Vizela. Caminha, Famalicão, Paredes e Monção, Cabeceiras e Delões. Há beleza sem ter fim em Joana e em Mondim, no meu lindo Guimarães. Ai, lindo Minho, minha paixão. Ai, lindo Minho. Vais ficar mais feliz ao falar com a sua gente. Ai, lindo Minho, minha paixão. Ai, lindo Minho, meu coração. Se fores ao Minho, coisas lindas tens para ver e traz muito carinho nas pedras onde fores ter. Ao falar com a sua gente. Ai, lindo Minho, minha paixão. Ai, lindo Minho, meu coração. Se fores ao Minho, coisas lindas tens para ver e terás muito carinho nas terras onde fores ter. De um dia voltar para te abraçar.

casas comigo, Marta, que eu obrigo-te a casar. Casar contigo, não me dê não, só me levas contigo dentro de um caixão. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Na internet. E assim já passaram por cá mais dois, foram o Hermano José com a canção do beijinho e José Mário Branco, Casa Comigo, Marta. Não esquecer que esta é a rádio de preferência na internet. Somos a Onda Nacional. Estamos a emitir a partir de www.ondanacional.com. Vamos continuar com Micael Carreira e Baila Para Mim. Eu fico louco, baila pra mim. Fazer o que eu gostava, só

Vamos ficar de seguida com o trio Boreal e o tema Sete Saias. Fiquem na companhia da Onda Nacional, pois ficam muito bem. Balão, levas pois então para a Romaria. Sete pecados mortais que mostrando vais todos à porquia. Cada qual na sua cor, seja onde for que tu vás com elas. Com as sete a saltitar, conforme o pisar das tuas chinelas. Sete saias trazes a cair da anca, e a blusa branca que te vai mesmo a matar. Então os rapazes só pedem que caias, para contar as saias sem que estejas a bailar. Com sete te vi falar e a todos dar lenços de cambraia. Será que te dá prazer sete noivos verão por cada saia? Segunda mostra a razão, fazer coleção não dá resultado. É melhor escolher um e não querer nenhum mais para namorar. Sete saias trazes a cair da anca, e a blusa branca que te vai mesmo a matar. Então os rapazes só pedem que caias, para contar as saias sem que estejas a bailar. Mais um conselho te dou, enquanto aqui estou não lhe des mais roda. Nem andem curtos demais, senão quando sais da aldeia toda. Um palmo acima do pé, para mostrar ao céu onde acaba a meia. Mas pelo joelho não, que faz confusão e é coisa feia. Sete saias trazes a cair da anca, e a blusa branca que te vai mesmo a matar. Então os rapazes só pedem que caias, para contar as saias sem que estejas a bailar. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. Um copo sai vinho, é como um português sai vaso. Um prato vazio é como um português sem fala. Carroça sem burro é como um português sem fala. E eu sei minha terra, sou como um português sem fala. Criança sem mãe, pastor sem cajado, são como um rio sem água, um português sem fala. Pescador sem terra, um labrador sem arado, são como um cabo sem trigo, como eu sem fala. Um copo sem vinho é como um português sem fala. Um prato vazio é como um português sem fala. Carroça sem burro é como um português sem fala. E eu sei minha terra, sou como um português sem fala. Homem que não tem pão, um copo sem vinho é como um português sem fala. Um prato vazio é como um português sem fala. Carroça sem burro é como um português sem fala. E eu sem minha terra sou como um português sem fala. Sem vinho é como um português sem fala. Um prato vazio é como um português sem fala. Português sem fala. E eu sei minha terra, sou como um português sem fala. Um copo sem vinho é como um português sem fala. Um prato vazio é como um português sem fala. Carroça sem sem falo. Não é como um português sem falo. Não é como um português sem falo. Não é como um português sem falo. Até receio que esteja muito perto de acabar. Às vezes o mundo é cinzento, frio, deserto e sem alento, sem conta por onde se pegar. Às vezes é difícil de entender. Este mundo anda perdido, deixou de fazer sentido, dá vontade de desaparecer. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Meus amigos ouvintes da Onda Nacional e da Antena Web, já estamos a cerca de 9 minutos do fim do programa de hoje. Os últimos sons que por aqui passaram foram elas